Sem tempo pra perder meu tempo, sem tempo pra odiar mais, com tempo pra olhar pro tempo, sentir cada gota de paz. Na vida que a gente leva, não leva nada, não leva nada. Então quem que leva a gente? Quem me leva pra casa? Vejo a vida passar devagar, vejo a vida passar bem devagar. A vida não é sobre quanto ou tudo que eu posso fazer. A vida é sobre o quanto eu vejo de mim em você e quanto você vê de você em mim. No fundo a gente nem é tão diferente assim. Vamos marcar no relógio um tempo de paz pra gente se ver. Quando isso passar, meu sorriso será bem melhor com você. Me abrace bem forte agora, segura aqui minha mão. O mal é que reina lá fora, o amor é nossa proteção. Deixa a vida passar devagar, deixa a vida passar bem devagar, deixa a vida passar devagar, deixa a vida passar bem devagar. Deixa a vida passar.